Senhor, eu clamo, ó Senhor. A minha alma em pranto clama. Os jovens riem, mas tu és meu amor. Em meio à sombra, tua luz me inflama. Oh Deus, ouve meu lamento. Na noite escura, sou só um momento. Em ti confio, meu abrigo fiel. Teu amor me abraça, é meu doce céu. A terra clama, o coração em chagas, caminhos de deserto, angústia e dor. Mas mesmo na lama, na dor que me afaga, teu braço forte é meu redentor. Oh Deus, ouve meu lamento. Na noite escura, sou só um momento. Em ti confio, meu abrigo fiel. Teu amor me abraça, é meu doce céu. E quando a tristeza me cercar e os dias escuros me fazer chorar, levanta-me, Senhor, faz-me cantar. Sou só um momento. Em ti confio, meu abrigo fiel. Teu amor me abraça, é meu doce céu. Na congregação clamo por socorro, aflito e ferido, vem me restaurar. Esperando bem, encontro socorro. Tu és minha paz, meu eterno lar. Oh Deus, ouve meu lamento. Na noite escura, sou só um momento. Em ti confio, meu abrigo fiel. Teu amor me abraça, é meu doce céu. Ó Senhor, em ti eu espero. Teu amor é vida, meu único anseio. Cântico de aflição, em ti eu espero. Teu nome é minha paz, meu eterno desejo.